Mas um fim de ano chegou e eu só quero agradecer por tudo de bom que passou, por poder estar com você. Meu pedido nesse Natal vai ser pra no ano que vem você ainda ser o meu par, e no outro ano também, yeah. Então é Natal, as luzes da cidade acendem, me deixa ser o seu presente, me pede pro Papai Noel. Então é Natal, e se você não acreditar, a gente pode desejar pra uma estrela lá no céu. Então é Natal, mas o fim de ano chegou e eu só quero agradecer por tudo de bom que passou, por poder estar com você. Meu pedido nesse Natal vai ser pra no ano que vem você ainda ser o meu par, e no outro ano também, yeah. Então é Natal, as luzes da cidade acendem, me deixa ser o seu presente, me pede pro Papai Noel. Então é Natal, e se você não acreditar, a gente pode desejar pra uma estrela lá no céu. Então é Natal, as luzes da cidade acendem, me deixa ser o seu presente, me pede pro Papai Noel. Se não acreditar, a gente pode desejar pra uma estrela lá no céu. Então é Natal. Aqui, né, a gente acabou de cantar aqui pra vocês essa música especial aí de ano novo, de Natal, né, então é Natal, as luzes da cidade se acendem, e eu queria de verdade, de coração, agradecer todo o carinho que vocês tiveram comigo nesse ano, e todo o carinho que teve o canal também, porque a gente cresceu muito junto, já tivemos dois Natais juntos, o primeiro foi em dezembro do ano passado, né, porque a gente começou em novembro, e agora estamos juntos novamente, então muito obrigado por todo o carinho, inscritos, curtidas que vocês dão aí no canal, e continuem sempre nos acompanhando. 2017 promete para todos nós, para mim, para vocês, muitas novidades, muitas coisas, então fiquem ligados esse ano que tá vindo com tudo aí 2017, é isso, um feliz Natal e um próspero ano novo para todo mundo, que 2017 seja um ano cheio de felicidade, de momentos bons. Beijo, tamo junto, ah! Se esquece, né? Por mais que seja Natal, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal aí pra ano que vem, esse ano aí vocês ficarem ligadinhos de tudo, porque ano que vem, inclusive, esse janeiro aí vai estar muito louco, eu vou estar viajando pra Disney, agora eu tô na Disney, provavelmente nesse exato momento eu estou curtindo na Disney. E então, eu vou estar fazendo aí um vlog, falando de tudo que eu tô fazendo aqui, e é isso, então fiquem ligados no canal, se inscrevam e já dá o seu like. Tamo junto. Beijão, valeu!